Isso é o rap. Atitude pros moleques, isso é o rap. Firme, forte, fortalece, isso é o rap. Pros guerreiros de verdade, isso é o rap. Vai, sai da frente, que aqui é o rap. Pra fazer pirar, atitude pros moleque. Sem pagar de ser, tamo aí até umas horas. Aqui envolvido sem pagar pau pra moda. É som de responsa, só ideia certa. É rap de verdade, não monte de merda. Que manda rebolar, descer na garrafa de cabelo amarelo. E o louco ali abraça. Aqui malandrão, vai vendo como é. Quer dançar, rebolar, ficar cercado de mulher. Mas tomou valor, é nas atitudes, na fita de responsa que ajuda a juventude. É o rap que tem o compromisso de salvar, resgatar, não se tornar um omisso. Nossa luta tá travada e tamo preparado de papel e caneta. E os guerreiros lado a lado contra o sistema que só quer manipular, contra a opressão que quer intimidar. Mas aqui não arruma nada, o rap tem suas armas. Só quem é tá junto, envolvido na batalha. Longe dos pipoca e ligeiro com canalha. Mas é o rap, mais uma vez que incomoda. Por ser a voz mais alta que no som se empolga. Sei que não tô só, a força não é única. Quadrilha sinfônica também chega na luta. Firme pra chegar, agradecido ao Buiú. É mó satisfação, do guerreiro tu és um. A luz no momento ofuscado, a absolvição do exilado. O perdido bem dado, o perdão pros pecados. E quando tenho som, Deus habita no meio. Primeiro ato é causa e efeito. Quem tem ouvidos não ouve, e quem tem olhos não vê. Até quem tá com nós no bang há de se corromper. Esses são os que amaram as trevas mais que a luz. Não reconheceram a obra da cruz. Sendo rap missão, na melhor nós vai prestar conta. Não importa do jeito que fala, é responsa. Seja falando de amor, de peão ou gangsta. Antes tarde do que nunca, pregue a esperança. Querendo ou não, irmão, cê já tá compromissado por sua língua. Será justificado ou condenado? Eis a questão, observe quem você serve. Deus, a Baal, Mamon ou rap. Isso é o rap. Atitude pros moleques, isso é o rap. Firme, forte e fortalece, isso é o rap. Pros guerreiros de verdade, isso é o rap. Primeiro ato e quadrilha sinfônica, se que é hip hop de verdade, ainda tá de pé. Que resgata e cria vários gladiador, que não tem medo do sistema. Seja onde for, esse é o rap que estremece os alto-falante, batendo forte no coração a cada instante. Viagem nesse som que essa é ideia de mil grau. Ainda tamo no jogo, aqui é rap nacional. Não adianta a mídia vir querer criticar. Rede Record, Rede Globo nunca vão nos calar. Quem tem medo da verdade nem vem e se mete. Liberdade de expressão, esse é o rap. Isso é o rap. Atitude pros moleque, isso é o rap. Firme, forte e fortalece, isso é o rap. Os guerreiros de verdade, isso é o rap. Isso é o rap. Atitude pros moleque, isso é o rap. Firme, forte e fortalece, isso é o rap. Guerreiro de verdade, isso é o rap.